Eu curto a minha cidade, pode crer que é verdade. Eu quero mais dignidade. A gente mude, os rios que decide. Pode crer que nas ideias ainda vai ter um revidinho. Ainda vai ter um revidinho.